Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nota 7. Como lhe prometi na passada semana, hoje trazemos até si os sons da marimba, um instrumento que nasceu na África e que desde o século XVI faz também parte do conjunto de instrumentos que a América detém. Foi o convívio com as Américas que fez com que o instrumento de origem africana chegasse até eles, América, e depois até nós, Europa. Atualmente, a marimba tem uma utilização em vários países, mas sobretudo nos da América Central. Guatemala e México são os países que mais recorrem a este instrumento musical. E é, portanto, hoje, do lado do Atlântico, que lhes fazemos chegar os sons que vai poder ouvir o Nota 7. La Marimba de Safarino La Marimba de Safarino Nambayata, Lawrence de Arábia. É o tema que vamos ouvir para iniciar esta emissão do Nota 7. Se não sabe o que é marimba, digo-lhe sucintamente que é uma espécie de xilofone, mas um pouquinho mais elaborado. A marimba é capaz de produzir mais do que um som. Ou quer dizer, nem todas, mas marimba, na sua gênese, é capaz de produzir mais do que um som. Todos eles, todos os sons que produz, semelhantes ao som do xilofone, mas claro está, com as suas diferenças. No Brasil, Marcos António Guimarães inventou a marimba de vidro, a qual, daqui, não tivemos ainda acesso em termos sonoros. Tudo o que tentamos se tornou infrutífero. Mas a marimba de vidro de Marcos António Guimarães tem a particularidade de se poder tocar com aquilo que é chamado no Brasil de um arco de crina. Aqui em Portugal, uma espécie de arco para tocar violino. Isto permite que se possa extrair o som das notas de uma forma continuada, tocando com o arco nas teclas. É um som muito curioso da marimba. E sem mais delongas, vamos escutar a primeira melodia, que é até conhecida de uma música de um filme. Claro que aqui numa versão bem diferente, mas sempre importante de ouvir. Não se marimbe para esta edição do Nota 7. Fique connosco e ouça os sons da marimba. Thank you. agora de um outro grupo, ouvimos A Marcha do Rio Kwai. Esta música é uma oportunidade ainda mais vincada de escutarmos a capacidade sonora da marimba. Vamos, pois, ouvi-la. Guatemala chega-nos uma demonstração bastante curiosa daquilo que pode ser feito com a marimba. É também uma gravação semelhante a estas, mas com música típica da Guatemala. São melodias que não conheces, mas que eu convido a conhecer. Atenção, porque esta música tem umas pequenas mixagens, porque é uma espécie de medley com várias melodias. E então tem esse mix pelo meio, mas enfim, tanto cá está porque é uma junção de várias músicas. Vamos então ouvir os sons da marimba, vindos agora diretamente de Guatemala. E aquele policía que está en el periférico, ¿eh? Y de repente viene un jeep por ahí y para el jeep y le dice el policía al chofer, puchica usted, viene borracho, no trae cinturón, viene excesiva, sin luces. ¿Y qué cerote? ¿Qué pedacito de mierda, qué? Usted no sabe quién soy yo, cerote. ¿Y quién es usted? Soy el alcalde de Chinautla, pisado. Aquí no es ni mierda, allá tampoco. Trazemos-lhe agora dois impressionantes registros fotográficos gravados com marimba também. Aliás, é indubitavelmente a marimba o instrumento predominante, se não mesmo até o único. As gravações datam de 1917 e 1918 e ambas pertencem à Imperial Marimba Band. Vamos chegar de 1917 com The Garden. E de 1918 com Clover Club, ambas, como disse, da Imperial Marimba Band. São duas gravações históricas, são as mais antigas que se conhecem gravadas em marimba. Pela agudeza do seu som, tal como pela sua diversidade, a marimba era um instrumento difícil de ser gravado. Às vezes por ser muito agudo e ao mesmo tempo muito grave. Fugia, portanto, aos padrões de captação dos cilindros de Edison. Só mais tarde, com o melhoramento destes e até com a expansão do disco de Emil Berliner, foi possível, com sucesso, gravar-se músicas em marimba. A Imperial Marimba Band já existia há mais tempo. Mas está em 1917. Avançou então para a gravação sonora. Escutemos, pois, estes dois impressionantes registros: The Garden e Clover Club. Imperial Marimba Band. Chegamos ao final desta edição do Nota 7. Espero que os sons da marimba o tenham deixado com uma disposição bastante boa e que ela perdure para o resto do dia de domingo. Vamos chegar então para terminar com uma música bem conhecida do estimado ouvinte. A música chama-se Tema de Lara. E vai ver que conhece. Deixo-lhe então as minhas despedidas com votos de continuação de um ótimo domingo, uma boa semana e, já sabe, no sábado, ao meio-dia e meia, eu estou de volta. Fique bem, tenha um bom domingo. Até para a semana.